ok, Silvio, desculpa, a orientação aqui é pátio 3, ok? Continua em frente, próxima à direita, pátio 3. Tem que seguir no táxi para o pátio 3, 3555. 3305, decolou 13, controle 198. Tá, 3305, chamar controle 198. Gol 405, autorizado a alinhar e decolar, vento 100 graus, 109. Vai alinhar e decolar 1405. Controle Salvador, boa noite, TAN 3305, transfere, passa 3000, quando possível voa Aracaju da presente. 3305, contato na TAN, decolagem, suba 330, direto do Jamo. Direto Jamo, TAN 3305. Ótimo, né? Eu tenho com a 209. Quatro zero cinco, decola 15, controle 198. 198, bom, no 405. 7,5, livre LS, desceu para 2010 com 1013, acuse no localizador. Estará estabilizado, gol, 107,5. Controle Salvador, gol no 405. Decolado agora passando 2000. Pelo 405, contato radar, decolagem, supla e mantenha 360, saída gole. Gente, subindo para o 360 na gole, no 405. Tá livre o táxi, chame... Tá livre o táxi, ingresso no 7, aporte alinhado, pronto. Livre decolagem, o 4209, 100 graus, 100 mais. 4209, decola 18, controle 198. 198, boa. Azul 4209, tato radar na decolagem, Sobol 360, direto Toledo após 2. Direto Toledo, 4209. São 3305, cruzou 1960, chame Recife agora, frequência 12545, alternando 2000. 12545, poderia confirmar a secundária? 2685. 2685, obrigado. Três um sete oito, reduza para 179. Estabilizado no 076. Estou no 076, chame TOI agora, 118 metros. 186, seja. TOI Salvador, vou no 076. 076, continua a aproximação, reporte passando externo. Reporta lá. Alfa, tá lutando, tá alinhando, vai estar pronto? Exato, alinhagem decolar, 1-0-0 graus, 1-0 nós estamos. Sete oito, livre LF, desça para 2000 pés com 1013. Informe no localizador estabilizado. Três um sete oito, faça um cheque no seu equipamento rádio, não recebi sua transmissão. Ainda recebi intercortado. Roger, Portugal 019, Skog Identification, send and maintain 2000 feet at emergency center 1013, clear and bound for arrival. We want arrival for Kaiser, we want 2500 feet, confirm. 2000 feet at emergency center 1013. Da 3178 ao controle em cheque rádio. Agora sim recebi alto e claro, 3178. Livre LS, informe no localizador. Bola 405, cruzou 180. Chame Recife agora. 1288. 1288, boa. Controle, boa noite. É o Alfa Tango Tango, decolou das 17, na sua escuta, saída coral. Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, suba e mantém 100, saída coral. Tango Tango. 3178, confirme. Recebi então encortado. 3178, chame torre 118, meia dúzia, cotejo. Salvador, Andrés, 178. 3178, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 3178. Solos 25, livre à direita, táxi Alfa e Juliette, portão 612, na minha escuta. Juliette, 612, eu vou. 3325, 25, 14, na água. Livre 1, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Autorizado, pausa, pista 1-0, tá 3, 1-7-8. Solos 28, livre à direita, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 7. Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Alfa Juliette, portão 7, Sandrez, 178. Ok, aparentemente se um dos seus equipamentos aí está cortando a transmissão, ok? Depois cheque os equipamentos quando estiver no portão. Ah, o controle também falou, a gente vai reportar para manutenção aqui, obrigado. Ok. Control 019, clear final SX reapproach, one ray 10. Report stop from local land course. We are at X-ray runway 10, probably established on local land course at Golf 019. 019, establish 09 left runway 10. Colonel Tower 118.6, airport ground 019. 118.6, airport ground 09, my line. Salvador Tower, airport ground 019, establish 09 left runway 10. Roger, Portugal 09, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 12 knots, check your landing gears. Clear to land runway Solo Salvador. O 074-360 para o Galeão. Guarulhos, não? O quê? Tá Guarulhos, não? Guarulhos. É de cima Guarulhos, não é isso? Isso, Guarulhos. Ele tá autorizado, o 074 para Guarulhos, no nível 360, novia turística 50. Decola da 10 com curva à direita, saída da El, limpa e depois voa BDEV, aciona 5517, e controle 119, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, a turística 50, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, Tivete. 5517 é transponder, voo no 074. Essa última posição na aerovia BDEV, ok? BDEV e o controle 19.8. BDEV 19.8. Deixa eu estacionar. Chama ali. Portugal 19 on the ground at 3.8, leave to the right, and taxi on my frequency, Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, é Portugal 019, locating by the right. Full leave, maintain my frequency. Correio Salvador, boa noite, Correio Galeão, 1230. Pico 972 está autorizado, para o Galeão, nível 320, aerovia A pelo Whisky 50 inicialmente, decola da 1-0 curva à direita, na saída da El, Leda e depois Bidev. Aciona 5527 e o controle 19 decimal 8. Correto, chama para acionamento. Tango. Positivo, mantém uma centena, serviço vai para encerrado. Chama controle Léo, 120, 1. Tango. Tango, 120, 1, camarada, obrigado, temporário.